Mano, gole, após Eval, após até o fixo Eude. Vai levar o Eude. Obrigado, 3, 8, 9. Gente, portão 01 no checkpoint para o pushback esse momento. Camarada, obrigado. O 1983, pode chamar a torre agora em 1 no 8 decimal 6, ajuste no 0 no 5, tem um bom voo. Ok, no 0 no 5, 8693, grato, boa tarde. Se o solo foi aos 24, o Papa Romeo Alfa Eco Fox, qual o estacionamento? Aero está. Ok, libere aí a esquerda e antes da Alfa, chame o solo 219. Inicialmente ingresse na Alfa e reporte antes daquilo, atentando pela nave da Gol que está finalizando o reboque. Se o Alfa e Foxtrot até direito do táxi via Alfa, Juliette, até a Taxi Lima, reporte na Lima, agilizando o táxi. Torre Salvador, bom dia, Gol 1983, ponto de espera da 28. O Gol 983 salinha e decola da pista 10, vento do localização, pista 28, vento 240 graus com 14 nós. Sente ali e decola, Gol 1983. Salvador, o Gol no 260 para o táxi, POB de 8-7, autonomia de 3 horas e 20, alternando Fortaleza. Gol no 260, táxi autorizado, prossegue Juliette e Alfa até o ponto de espera da Golf, na minha escuta, o ajuste no 0 no 5. Juliette, Alfa, ponto de espera na Golf, na sua escuta, o Gol no 260. Mike Foxtrot autorizado a ingressar na Lima. Mike, reporte na Quebec para o cruzar 17. Gol 983. Decola os 28, chame o controle 19.8, bom dia. 198, Gol 93. Salvador, controle, bom dia, Gol 93. Bom dia, Gol 93, Gol Eval subindo, 360. Gol Eval 360, Gol 93. Gol 983 está mantendo prosa em 3 mil pés como instruído. Pode operar direto agora, senhor? 983, pode voar direto agora. Autorizado cruzamento ao 97, até o PAD 5, frequência livre estacional, Alfa Eco Foxtrot. Uno 260, autorizado a chamar agora a torre, 1 no 8, decimal 6, ajusta no 0 no 5, tem um bom voo. 180, bom dia, Uno 260. 1 no 8, decimal 6, torre. Torre Solo Salvador, bom dia, gol 1777, da 7 de novembro, autorização por segura. Gente, gol no 777, por segura e coordenar, mantendo a minha escuta e aguarde. Aguardando a sua escuta, a saída prevista? Tipo é a Gole, da decolada 28, a Gole Eval, após direto por segura. Gole Eval, obrigado. Golo 260 já está na escuta da torre? Golo 260, bom dia. Próxima ponte de espera da 20, pronto. Ok, eu estou testando um equipamento número 2, como recebe? 5 por 5. Ok, sim. Está livre, alinhar e decolar da pista 28, vento 240 graus, 089. Alinha e decola da 28, gol no 62, 1260. O fim de arrumar na escuta? Estacionamento da 3895 na posição 1. Autorizado, sem táxi. 6-0, decolado 1-3-4, eu chego em controle, 1-9-8. 1-9-8, 1-6-6-0. Controle Salvador, com 1-2-6-0. Vai passando 2000, mantendo a proa até 3000. Passiva após 3000, curvando à direita na Aron, subindo 390, voo no 260. Estimativa 390, está autorizado então a saída no perfil da Aron? Fazer o perfil, voo no 260. Estimativa 260. Bono 260, solicita manter a proa 005 ou proa norte, para evitar formações aí próxima posição bom. Suficiente, foi entrando de desvio, subindo para o 390, Bono 260. Afirmativa, obrigado. Tipo 7, fotocópia. Cópia 1, tipo 7. Brisado Salvador, Porto Seguro, nível 320. Decola da 28. Com curva. Correção. Mantendo proa, está restrito inicialmente manter proa até 3000 pés. Após curva à esquerda, na subida, vole. Após EFAL, após direto Porto Seguro. 5075 transponder. Controle Salvador, opera em 1-9-8, torre em 1-1-8-6. Autorizado 320, Porto Seguro, decolado 28, mantém pro até 3000, após esquerda, gole e eval, Porto Seguro. Aciona 5075, controle 1198 e torre 186, gol 1-7. Neto 03 é o portão, chame fone para o push e pega o acionamento. Faz boa chamada, Neto, 1-7, obrigado. Para o táxi, 3895, para o B53, 3850, Alterna Galeão. 3895, táxi autorizado, direita, após Alfa, mantendo a minha escuta atenta da Golf. Quando lá, torre em 1-9-6. O ajuste é no 0-5, o TAN 3895. Tem direito a Alfa, ponto 0, Papa Eco Papa Sierra, prossiga. Papa Sierra, bom dia. Está no pátio do Graé, pátio 4. Solicita autorização de táxi para conduzir a aeronave para o pátio da Mata, Bahia, Taxi Aéreo, Papa Sierra. Tem um helicóptero, correto? Não, negativo. É o Papa Eco Papa Sierra, Bravo Eco 9, Papa Sierra. Está inicialmente autorizado do pátio 4 até a Bata, táxi guia pista, reporte pista no set livre. Alô, bom dia, eu tô na 31991, tem informação novembro, 380 Galeão. Tá 391, Galeão 360, o senhor está no portão 002? Portão 02, o 3191, inicial 380, certeza. Sim, e o 380 será condenado, informação em curso a novembro. Cliente da novembro, 3191. Solo Guará 02, informação novembro para Natal. Guará 02, Natal 250, aguarde coordenação. Mantendo a minha escuta, número 2 para cópia. Guardando a minha escuta. Para pouso em Salvador. No momento, pela linha do litoral aqui em Spence, 22 milhas fora, com 4 no PAB e 2 horas de autonomia. O Papa Romeo Leão Mike Fox, prosseguir em condições visuais, acione o código 0223. Reconhecimento dos corredores visuais. Interlagos acusa e rotatória. Lima Mike Fox. Ingressará no corredor Interlagos e acusará na rotatória. Fox Trot. Autorizado chamar a torre em 1 no 8, décimo ao meia. O ajuste no 0 no 5, bom voo. Autorizado chamar a torre 3895. Voador 3895, aproximando ponto espera, pronto. 3895, quando pronto, a linha decola, da 28, vento 260 graus, 13 nós. A linha decola, 3895. Salvador, papapá, é com o papapá, abandonou a 17, a versão do pátio, pata, Bahia, Capitão, papapá. Gente, o Eco Papa Sierra, assim, até com esse livro estacionar. Bom dia. Bom dia, Salvador, Papa Sierra. Salvador, bom dia. 4060 da Azul, 100 de novembro. Passou 21 para o 150. Bom dia, senhor. Identificação na chegada a Cari. Até 2 mil pés, informe localizadora no 04. Azul 4060. Desculpa, a melhor parte foi intercortada. Só entendi, no 04. Positivo. Descendo para 2 mil pés na chegada a Cari. Acusa localizadora Azul 4060. Ok. Na Cari para 2 mil, 1014. Tomarei no localizador. Decimal 8, torre 1, no 8, decimal 6. Localizado 380 Galeão, 314 Toquinha, Peralta 317, Prepala 28, Montemproa 3000, curva esquerda, Gole, Eval, Crate 5102, acionado 198, controle 1862 e a torre 3191. Portão 2, chegando para o pushback, acionamento. Camarada, obrigado, 3191. Santo Mundo, Azul 4107, bom dia. 4107, formação em curso novembro, 360 RJ. Afirmativo, só para confirmar a informação sobre a intenção de pista, está no momento 90 metros? Como que os últimos 90 metros da pista 28 estão impraticáveis. Ok, só 90 metros, obrigado. Bom, meu Salvador, Gol 777, pronto para pushback acionamento. Portão 3 atualizado, Gol 9777, informe, tá... foi paga a restrição do 3000 após decolagem? Positivo, bateu a reta de 3000 após decolagem. Cliente com o 9777, portão 3 autorizado, sem táxi. Cliente, 777. 3895, senhor? Inicialmente, é Gole Eval, 3895. Ok, é tráfego na descida aí que vai completar? Positivo, é com essa pista, com a 28, só o centro, antes ou após Eval aqui. Tem condições de curvar na esquerda, já tem tráfego em aproximação para 28. Tá, ok. Obrigado. Nada. Controle Salvador, é o Lima Mike Foxtrot. Siga. Houve uma mudança de tensão a bordo do Foxtrot, senhor, que antes de prosseguir para o pouso, gostaria de continuar no sobrevoo do litoral pelo setor sul do aeródromo até a Farol da Barra. O senhor autorizaria prosseguirmos pelo litoral no corredor forte a 500 pés? Pronto para o acionamento do táxi. Correto, autorizado o acionamento, chama para o táxi. Para táxi, para 0. Bidev, orientação do centro, Bidev, 3895. Obrigado, Bidev, 3895. Corredor forte, 500 pés, aguarde para a transferência, Lima, Mike Fox. Aguardando para a transferência, 500 pés pelo forte. Fox Forte. Azul 4107, pronto, cópia. Azul 4107, copia. Solo, gol 1-7-7, pronto para o táxi. 1-4-9 a bordo, autonomia de 2 horas e 58 minutos. Alternando com o fim. 1-7-7, autorizado o táxi, direita, Alfa. Até na Golf, na minha escuta. O ajuste no 0 no 4. Alfa, Golf, na sua escuta, gol 1-7-7. Solo Salvador Azul 4107, para coordenação nível 360, sem informação, November, para Rio de Janeiro, Santos. Está pronto, cópia? Afirmativo. Salvador RJ autorizado 360, aerovia Upper Whisky 50, decola da 28, mantém a reta até 3.000 pés, após curva à esquerda no perfil da Gole, Eval até Eudes, 5106. Transponder, controle Salvador em 1.9.8, torre 1.8.6. Sim, gente, azul 4107, está autorizado Rio de Janeiro, Santos Mônica, nível 360, conforme plana, bridge 50. Decola 28, mantém pro até 3.000. Saída com esquerda, Gole, Eval, Eudes, 5106 é o transponder, 1.9.8 o controle, 1.8.6 é a torre Salvador. Azul 4107. Neto, portão 8, aí pronto para o pushback, acionamento. 4107, gente. Solo, Guará, 02 acionado, 23 a bordo, pronto para o táxi, está no pátio militar. Mano, PB, 23? 23. 23, alterna João Pessoa, confirme a autonomia? 4 horas. 4h30, Guará 02. Autorizado o táxi até hotel. Reporte no hotel para o cruzamento da 28. Reportará no hotel para o cruzamento da 28. Guará 02, autorizado o cruzamento da 28, prossegue via Delta, dando passagem ao Gol até o ponto esperado da 28. Após, prossegue Delta, Alfa, mantendo a minha escuta atento da Golf. Dando passagem ao 37 da Gol, autorizado o cruzamento via Delta, Alfa, da Guará 02. O Guará 02 é o solo, voltando. Ok, estou testando aqui o equipamento número 2. Como recebe o solo? Alto, claro. Ok, grato. É, quando o Salvador é o 3895, já pode passar para o centro, senhor? Agora sim, só superou um tráfego à sua esquerda, posição de 9 horas, 10 milhas, deslocamento Eco, cruzando 190. Agora você já superou o tráfego, chame torre em 1-288-13325. Barra 02 autorizado, chama torre em 1-8-6, tem um ótimo voo, ajuste no 0-1-4. Chama torre 1-8-6, com 0-4, ajuste, boa tarde. Pés via